Eu lembro do lambari curtindo poção com os irmãos. Os pivetes jogando bola, saudade do mutirão. Hoje trancado numa jaula, queria ter liberdade. Mas a empresa que eu trampei, pra criminalidade. Negou aqui na ilha, o sol nasce quadrado. Sim, é embaçado, mas tenho meus manos, são vários anos aqui. Minha mina vem me ver sempre que tem visita. Hoje eu tô bem porque ela um dia me trouxe uma bíblia. Meu pensamento era outro, eu queria sair daqui. Meteu uma fita grande, comprar meu Golf GTI. Descer pro mutirão, ser o patrão da cocaína. Curtindo um barraco, som do trigo da periferia. Terminar minha vida no crime, graças à bíblia. Mesmo preso, mano, hoje eu me sinto bem livre. Meu pensamento agora é me reestruturar. Ter uma condição pra ver minha menor estudar. Ainda quero sim ter meu Golf sapão. Dar um rolê com a família, os irmãos. Curtir no parque ou no pontão. Mas dessa vez com honestidade. Todo dia que eu sonho em me ver livre das grades. Aprendi, vou seguir sem olhar pra trás. Pois Cristo me resgatou. Quando eu sair daqui eu vou procurar a paz nos braços do meu Senhor. Aprendi, vou seguir sem olhar pra trás. Cristo me resgatou. Eu vou procurar a minha paz nos braços do meu Senhor. No fundão da cela são vários sentimentos. A dor dos pensamentos que vem e vão com o tempo. Sempre vivi assim, amuado num barraco, sem oportunidade de emprego. Eu escolhi o mais fácil e agora olha só onde é que eu tô, de trás das grades. Eu sei é plano do Senhor, quem planta colhe. E eis aqui minha colheita. Me lembro do meu passado e logo me vem uma tristeza. Pra quantos que um dia eu levei a morte? Irmão, já matei por um simples papelote. Quantas famílias destruídas pelo pó e a pedra. Quantos moleques influenciados lá na favela. Quando eu sair daqui vou ser alguém melhor. Esquecer o tráfico, chega de erva, pedra, pó. Rever os meus irmãos, frequentar uma igreja. Dar um rolê com a minha menor no domingo e na feira. É, olho pra Deus e vejo que não tô sozinho. Irmão, só de tá vivo é uma vitória pra mim. Sacou? Só de tá vivo é uma vitória pra mim. Aprendi, vou seguir sem olhar pra trás. Pois Cristo me resgatou. Quando eu sair daqui eu vou procurar a paz nos braços do meu Senhor. Aprendi, vou seguir sem olhar pra trás.